chega de inventar desculpas, dizendo que não me quer mais. Esquece todas nossas brigas, já ficaram pra trás. Vejo o meu nome tatuado no seu corpo. Seu cheiro ainda está impregnado no meu cobertor. Esquece todas nossas brigas.